ficar sem te ter. Pra onde olho só vejo você. As lembranças vão me machucando. Se você tá osso, só fico chorando. A saudade vem pra maltratar. Deixa orgulho e volta pra me amar. Cê já sabe onde me encontrar. Pelo fim do relacionamento, porque agora vem com esse sentimento, me jurando amores, pede pra voltar. Confesso a você que sinto algo aqui dentro, mas ainda existe um ressentimento. Não tá sendo fácil, preciso.